Essa é mais uma do Tchê-Tchê. Coração, tira esse amor de mim, dá seu jeito. Se preciso, taca álcool no meu peito. Vai curtir, só me volte quando ela não existe mais. E aí, será que cê é capaz? Sei lá, exclui logo o celular. Pois se a saudade bater, eu vou ligar. Sei lá, acho um jeito de odiar. Porque até agora eu só sei amar. Tá liberado fazer com o primeiro que aparecer. Só me faça esquecer essa paixão. Dá seus pulos, coração. Dá seus pulos, coração. Pode fumar, pode beber. Faz o que tem que fazer. Me ajudar a superar essa missão. Dá seus pulos, coração. Dá seus pulos, coração. Pra cantar comigo, chega mais, presidente. Tudo nosso, presidente. Aproveita que meu coração é do seu tamanho e canta pra gente. Esse é gigante. Sei lá, exclui logo o celular. E se a saudade bater, eu vou ligar. Sei lá, se um jeito de odiar. Porque até agora eu só sei amar. Tá liberado fazer o primeiro que aparecer. Só me faça esquecer essa paixão. Dá seus pulos, coração. Dá seus pulos, coração. Pode fumar, pode beber. Faça o que tem que fazer. Me ajudar a superar essa missão. Dá seus pulos, coração. Dá seus pulos, coração. Tá liberado fazer com o primeiro que aparecer. Só me faça esquecer essa paixão. Dá seus pulos, coração. Dá seus pulos, coração. Pode fumar, pode beber. Faz o que tem que fazer. Me ajudar a superar essa missão. Dá seus pulos, coração. Dá seus pulos, coração. Se vira. Se vira. Se vira. Grande Thierry. Professor. Que honra. Super honra, o Brasil te espera. Que honra. O Brasil é seu, vai amém, que é seu, vai amém. Que é seu. Deus é fiel, meu amigo. Muito obrigado pelo convite.